O que o meu alfa poderia informar para o ideal de saída? Ciência, eu tenho um plano do senhor aqui para a Terra 97 Yankee. Um instante, que cópia, por gentileza, como é que o meu alfa? Chelsea Net Sierra, direto para o Itapuã, reporta para a descida. Mas essa notificação de voo. Gente, hotel Juliette Serra, no meu pé. Eco decolado aos 38, controle 120, decimal 8, com voo. 120, decimal 8, Eco Tanguefa. Controle só rodou, Papa Romeu, Eco Tanguefa. Papa Romeu, Eco Tanguefa, contato radar, submantenho 430, saída da EL. Submantenho 430, saída da EL, Eco Tanguefa. Firma Alfa Tango Tango, um instante copo, por gentileza. Mike? Mike, o meu Alfa, vamos cópia. Está autorizado em Rimar Salvador com a 500 pés, pro direta, controle 130 decimal 8 e o transponder Siona 0112. To Papa, Mike Oscar, Tango Victor Alpha, Challenge 424 Hertz. Mike, o meu alfa, chame sua agora. 11895, ajuste na 015. Fortune 99, clear to push and start, call right attack. Country 179 is the right copy. Hello, Edward. Qual é o bom no 095, decola na sexta? 095, contato radar, tudo mantém 360 via Arbo. 360 via Arbo, 095. Alfa, tá botando pronto, copia. Estou autorizado para sair na centena, né, com 197, a curva à esquerda, saída Conde. Controle, Salvador opera, 120 decimal 8, e o transponder 5421, prossegue conforme a rota do plano de voo. Conde, Charlie, Oscar, November, Delta, Eco. Parte fora do solo, vento 120 graus com 9 nós. 9095. Autorizado. Foi nessa, obrigado. Tio Alfa Tango Tango, aguarde, por gentileza. Alfa Tango Tango, modifica a saída para Momo DCT. Poderia ocupar pessoas a bordo? Alfa Tango Tango, chame torre agora. 1895, ajuste na 015, bom voo. Pois acham para o táxi. To Guarulhos, flight level 320, runway 10, right turn out to the path rate dial, Leda Motiva. By up is Lulu 10, after Taubaté. Flows control frequency 120, decimal 8, squawk 5, 441. 13179, read back, alright, come right to push back and set up. Papa Romeu, Eco Tango Eco, chama Recife, onda 3325, alterna 1251. 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, Eco Tango Eco. Mike 7 Romeu. Ingresso apaixonado e pronto. Juliette Serra, 510, ajuste na 015, repassa através de Passu. Ciente. Serra, é bom, senhor? Siga. Distante, por gentileza. Azul 4299, approve the taxi via India, holding point 1110, contact the tower. 118-195-1015. Forma o destino para Salvador? Eu vou no saguão, só frequência livre, Michael, meu alvo. Nada. Bom dia, Chanel 6312, com informação de Quebec, para autorização, ritmo. 6319, número 2, cópia, informação em Cusser, Quebec, para a saída Pucacaju. Pucacaju, Chanel 6312, aguarda. Salvador, bom dia, gol, gol, gol, meia já. Salvador, gol, gol, meia zero, bom dia, informação, papá. Gol, gol, gol, meia zero, aciona a identificação, desça para o 050 via Mari. 050 via Mari, gol, gol, meia zero. Autorizado Serra, Serra, Free Hotel, nível 300, decola 17, curva direita, saída Árvore Elefa. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transfunda 5420, segue conforme a rota do plano de voo para pauta delta. Quer confirmar pessoas a bordo? 03 a bordo, para acionamento, taxa de colagem, chame torre agora. 1895, ajuste altímetro no 015. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, chama a torre Salvador, 1895. saída Pulca Caju. Controle Salvador, opera 120 decimal 8, transponder 5452. Por gentileza, poderia confirmar o tráfego da RMA? Pessoal, meu hotel de Leite Serra, da presente, segue para o 17 com base pela direita, reparte base para sinal. Quilos do voo está autorizado por seguro, uma centena, decola 1-7, a curva direita, saída coral, via Golf 677, após raíra, após prossegue direto. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, adiciona a transponda 0264. Para acionamento, chame torre 1895, esse altímetro 10 no 5, apenas confirmando, 45. Obrigado. Blue 4299, clear for takeoff runway 10, wind 110 degrees at 8 knots. Livre pouso no 7, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Altímetro no 0 no 5, livre taxa, chão para ingresso. Azul 4299, airborne at 52, call departure 120.8, have a good flight. Yeah, departure 120.8, good day, Azul 4299. Now clear to fly heading hit the position of Fortune 99. Hotel, you bear on Alpha 77 that is not crazy, okay? Ok, vem para o controle? Sim, é o Alpha Tango Tango, libera a restrição de 3 mil pés na saída Momo? É liberado. Ok, obrigado. 7, Hotel Juliet Serra. Igual o nome é a Zé, vai manter a propósito mais. atrás de Deus e após o Itap. Ok. Hotel Delta, após o helicóptero que pousou, livrar a pista, livre ingresso e a parte alinhada e pronto. Após o helicóptero ali, bateram no centro do Papa Hotel. 304 Brasília. Então, 3304, está autorizado Brasília, nível 360, decola 10, curva direita, saída árvore, lefa, via piso 17. Controle Salvador, opera 120, decima 8, e o transponder 5454. Pode repetir a saída, por favor? Arbor, Elefa, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Obrigado, autorizado 360 para Brasília, decola da 10, direita, Arbor, Elefa, 1208, controle 5454, responde. 3304, quanto de emissão correto, pronto, pushback, acionamento. 0 graus, como 0, não. So 3179, increase to push and start, come on, it's a taxi. O 1960 vai manter essa prova por mais quantas milhas? Nós vamos para o editado já. Pô, Duna. Ah, para o editado, não, 1960. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, decola. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, contato radar, se mantém o 300, via sair árvore. 300 via árvore, Papa Hotel Delta. Chamando a torre, estamos recebendo apenas a portadora. Atingi o 5 pés com 9 metros. Com 1960, deixa que mantenha 2000 pés, ajustando 095, autorizado ele, é X-Ray, reporte estabilizado. 2.005 autorizado, ele até que pegou o bom nome dela. Salvador, Água 21967, da informação Quebec, autorização Porto Seguro. Gol 2196, autorizado do Porto Seguro, nível 360, decola 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, Terra Peruísque 50. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5456. 360 aprovada, Porto Seguro, aerovia Peruísque 50. Decola 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, controle 20.8, transponder 5456, gol 2196. Passando 050 em subida para o 300, um eco 50 para passo. Assente, está passando 4.000 para 2.000, gol 1960, tenta ficar. Salvador, Alfa, Tango Tango. Sim, senhora, pode chamar o Alfa Tango Tango? Ativo, Alfa Tango Tango, seu estimado de pouso. Ah, só um instante. Boa, Petrolina, 1315. Piado no 315 Alfa Tango Tango. Azul, Pontil 99, contact Recife Central 1, 3325, if unable, 1251. Golf, prossiga. Tango Bravo, 93179, ready to taxi 221 on board, 3 hours and 30 minutes, Charlie Alpha. 3179, está autorizado o táxi abate 1, taxi India, ponto 010, chame torre 1895, ajustando 015. Hotel Romeo Golf, apenas confirmando, o voo em Rimar e Rimar está aparecendo no meu sistema cancelado. Romeo 60, estabilizado, US-3. Romeo 60, torre 1895. 295, obrigado. Bom dia, Gol 960, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, altímetro 10 no 5, pista seca. 10 no 5, autorizado pouso na 10, Gol 960. Três 859, confirme a altitude ou o nível que está a passar agora. Passando 4.900, 3.59. Está livre para 2.000 sem necessidade da restrição em pelo. Altímetro 10 no 5, repórter estabilizado, livre LS. Autorizado 2.000, livre de restrições, autorizado LS. 3.6, está autorizado, chame contar. É somente acionamento na posição, repórter com puxa. Gente, são 2.96 em coordenação com a equipe de solo, chame pronto, puxa. Vai coordenar, chama pro puxa, cuidado. A 3179, após o banho da Gol na curta final, ele mantém no zero. Nuno 60, solo 03, livre à direita, só 121, decima 1. Isso aí, 121, solo 1, solo. Solo Salvador, gol 1160. 1160, autorizado táxi Alfa, reportando o bilhete. Alfa, reportando da Juliette, 1160. Tá 3179, livre decolando a 1-0, vento 1-2-0 graus, com 8 nós. Salvador, papá, o seu adianto, seu destino? Liga. Autorizaria pro direto destino, a ideal é 270. Paz, meu papá, o seu delta, gol Elefa, após Elefa, DCT. Desculpa, por gentileza, Mike, Eco Direct. Mike, Eco Direct, poderia confirmar o horário da UBT? Fiz 179, bom dia, contato radar, após 2000 pés, direto Leda, vigilante. 2000 Leda, é 3179. Barro meu, papá, até o Delta, passa 190, chama a senha do Recife, frequência 128, decimal 8. 328, boa. 329, estabilidade, aliás. Querido externo, completa a aproximação, torre 1895. 1895, 7259. Papapapa, Alfa Tango Tango. Escuta, minha filha. 32 milhas de Salvador, a Noroeste, mantém nível 100, chama centro, recife, frequência 125, decimal, corrigindo, 126, decimal 85. Seguiu, entrega 925, obrigado, Deus, já volto. Volto. Bom dia, tem 3859, livre pouso 1-0, pista seca, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0-5. 1-0-5, livre pouso, tem 3859. Comprimento vento 1-0 com 9. 1-0 com 9. 196, fique atento ao Boeing da companhia, passará a retaguarda. Está autorizado, puxe. Chama para o hospital. Com a aeronave na cor final da 1-0. Avisou. Controle 1-2-0, decimal 8, fora do solo 08, bom voo. transfere. Controle até o retorno, até o meu golfe. 07, autorização, pushback, acionamento, FIA 7. Controle Alfa Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, prossiga. Decolou em Limar, comprou a Whisky 500 pés, sem interferência igual 1-0 para sobrevoo Cidade Baixa. Eficiente, prossiga a visão na escuta do controle, altimetro 1-0 no 5. Manter a escuta permanente, o hotel Romeo Golf. Solicidade chamar o táxi. Aguarda pushback, saneamento. Militar que chama para ingresso, confirma o PLB? Tem chama para ingresso. No 3859, sala 1-0, livre à direita, sala 120, decimal 8. Direita 120, decimal 8. 219, seria? Ciente, aguarde o golpe então. Prossiga. Número 2 no táxi, chama para cruzamento 17. Já 59, está autorizado de Alfa, reportando de Juliette. Alfa, reporta a cidade, você tem que ser contado. Liga, Mike, Juliette. Negativo, estou esperando a sala IS e retransmitir o seu plano. Ainda não checou, o Mike é com o Juliette. Assim que eu tiver, será pago sua cópia. Quilo Zulu, estou autorizado a alinhar, reporte pronto, cabeceiro 17. O Mike Romeo Alfa, só confirma para o ideal de saída. Estou autorizado, Serra Novembro Juliette, Yankee aqui em pés, decola. Com proa norte, controle 1-0-8, aciona 0-1-1-2. 0-1-2, chame torre agora, 1-1-8-9-5, aciona 0-1-5. Moro táxi, voo 2196, 1-0-3 na borda, zero região, autonomia 0-3-0-5. 2196, está autorizado o táxi via parte 1 da CIND, pontificar 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-5. Ajuste na 0-1-5, via táxi via parte, via pontificar 1-0, 2-1-5, pegar 1-1-5, 2-1-9-5. Para o táxi, 3304, estou com o POB de 174, 3:10, alterna Berlândia. 3304, Zeg, Wang da Gol, via Pat 1, Taxi Índia, ponto 010, torre 1-1-8-9-5, ajustatímetro 0-1-5. Zeg, o Gol, 2-9-5, obrigado. Olha de novo, Márcio, é para passar mais uma calma. Com o Mike Romeu, Alfa, chama a torre 1-1-8-9-5. Vou chamar a senhora, 2-9-5. Posso ter a minha torre agora, para acionamento e decolagem. Mike e Juliette, estou autorizado a Montes Claros, uma centena, decola da 197, a curva direita na saída Árvore Elefante, e prossegue conforme rota, controle 120.8, transponder 5475. O 184 da Gol, bom dia, controle direto Duna, né, para 3 mil pés com 1015. Direto Duna, 3.000. Firmo Gol no 184. 0 graus, com meia dúzia de nós. Decolagem, chame torre 1895, ajuste no 015. Então, 3859. Fica atento aos taxis do TAM, da companhia, ingresso Juliette, portão 05. Juliette, portão 5, TAM 3859, dados da internet. 5 abarra, da última turno 0 no 5, livre taxi, chame para ingresso. Aí, meu alfa, chamado, conta aí, meu alfa. Fica meu alfa, guarde. Vietnã, que os Lu decolada 1-5, controle 120.8, bom voo. 308, lembra que os Lu. Controle, bom dia, o Patango Lima, aqui no Zulu. Zulu, prossiga. Decola no 7, perfil da Coral, seu Golf 677. 67, Lima, aqui no Zulu. Ele mantém de voo autorizado. Aqui no Zulu. Salvador, Canem, 6312. É a 312 que está autorizado, seu prontado. Autorizado. Acertado 0264, senhor. Sim, ali mantendo 0. Ali mantendo 604. 44, verifique seu transponder. Ok, tá, vai fazer um check aqui, mas os números são 0264. Do cruzamento da Paz Quebec na Lima, na Lima, Sol 1, 2, 1, décima 1. Poderia seguir com esses números, senhor, para quando retornarmos fazer uma verificação na manutenção? Oi, bom voo. 208, vou no 209. Michael Mel Alfa, vento 120 graus, com meia dúzia de nós, altímetro 015, reparte fora do solo. Cadê na fora do solo, vai a 120, vai permanecer pela decolada 120, se é autorizado. Gente, decolada 120, então chama só 121 decimal 1 no correção, reparte pronto no ponto de espera, o Michael Mel Alfa. Alfa, então para agilizar, se você está um pouco atrasado, dá para decolar no pronote na frente? Afirma, a aeronave na pista está mantendo, vai ter que manter devido à aeronave decolada à frente, autorizado o cruzamento de imediato. Dá pra iniciar agora? Tá, afirmo. Tá iniciando mais ou menos, então. Motor de Salvador, gol 2196. 2196, controle após 2000, direto Leda, para o 360, gol 2196. Após Leda. Para o... Após 2000 Leda, para o 360, 2196. 2196, correto. Tá, altitude que mantém. Sierra November, Juliette Yankee, tá pro lado Praia do Forte, Praia do Forte. Test, resolve DCT para do Cross, mais uma meia off, 500 pés, altímetro 1015, chama ele livrando CTR, Michael Romeo. BL15, livrando CTR, apontará Michael Romeo. Lima Kilo Zulu, contato radar estabelecido. Trato, Lima Kilo Zulu. Bar Romeo, hotel Romeo Golf, Salvador. Charlie, até o seu nome pronto para o estacionamento, tá? Para o táxi, estacionamento 312, com 69 a bordo, alternando na ação, 3 horas de autonomia. 6312, está autorizado o táxi à Índia, com espera no 0, torre 1895, ajuste no 095. Oi, bom voo? 3084. Dois, Salvador, Xené, 6312, próximo ao ponto de espera para o telefone. Xené 6312, Alima, antena 0. 2000 pés, voa Elefa, para nível de voo 360. 2000 pés, Elefa, 360, Tempo espanhado, Mike Eco Juliette. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor Golfeco, 77. Golfeco visual direto para Paris, para Rua Paris, ingressar a corredor Interlagos, reporta para a descida, Vitor Golfeco. Gentileza, aqui está o seu curso do lado, poderia me dar um vetor para Paris. Eu confio, o controle é bonito. É plausível vetoração para voo visual, pois o controle não tem como prever que o senhor pode manter-se na proa informada. Ok, cliente então, Vitor Golfeco. Voo 1184, desce para 2000 pés, altímetro 1015, livre ILS, pista 10, chama estabilizado. Desce para 2000, autorizado ILS, que se reportará. Juliette, livre decolar da 17, vento 100 graus, com meia dúzia de nós. 5, descida visual limitada a 1.510, mantendo a separação visual com o solo e com a água. Vitor Golfeco. Ok, ajustado, midinho, descendo até 1.510, pode ser visual, Vitor Golfeco. Voo 2196, passa 1.70, chama centro Recife, frequência 13325. 3325, voo 2196. 2196, boa, bom voo. Voo 1184, tráfego 12 horas e 7 milhas, helicóptero 510, em relação ao solo. Gente, voa no 1184. 3, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, Semará, obrigado, até a volta. 6312, decolada 123, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 1632. Eco Juliette. Controle, saída Arbor, do Mantenha Ligão no 00. Controle, Salvador, Salerno 632. 312, boa, contato radar direto, Jambo, para 350. Direto, Jambo, 630, 63. 6311, redução 1809. Mantenha 4 mil pés, altímetro permanece 1015. Gente, reduzindo agora 180, chamando 6319, entendo 4 mil. Três no nono subvetor ação para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo LOC e desce para 3.000 pés, com 1.015. Mantenha na proa, vai descer para 3.000 pés, o limite é o LOC, chama 63 no nono. E Eco Juliette? Ah, só escuta, controle, está intercepando a 259 agora. Beijo. Três no uno, curva esquerda para o uno, 30, livre LS, desce 2000, chão estabilizado. Gente, agora 130, a patada estabilizada, chão na linha 3, o nono autoriza, você está 2000? Temos, desce 2000. Ok, 2000, obrigado. Bom, uno, 184, estabilizado e LS, X-ray. 284, uma milha do externo, completa a aproximação, final LS, pista 10, chama a torre, Salvador 1895. 1895, pode ser. 3304, passa de 140, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8, bom dia. 128, bom dia. 10, vento 00 graus com 59, altímetro 0 no 5. 0-2-5, baixado travado, ou 1-8-4. Controle de Salvador. Muito bom dia, 2-2-5-0, transfere, em direção à formação Quebec, no ponto de altitude, passando seguida para Papoquim. Gente, 2590, desce, mantém nível 1 no 0, direto SAP, está em contato radar 62 milhas de Salvador. Azul 2590. Desce 110, na proa de SAP. Azul 2590. Anemia 3 no 1 está a passar Duna, completa final LS, reduzindo para aproximação, torre 1895. 06311 prossiga. Passando Duna, completa ELS, reduzindo para velocidade de aproximação, torre 1895. Reduzindo 1895, obrigado, chefe. Controle, o Vitor Bolseco, não vai ter condições visuais aqui, poderia por gentileza passar a nossa condições para instrumentos, a gente vai para a pista 10. Gente, Vitor Gouféia, confirme se aeronave e tripulação são homologadas para voo IFM. Afirmativo, aeronave e tripulação homologadas. Plano VFR cancelado agora os 28. Vitor Gouféia. com a descida para 2.000 pés. Altimetria 1.0 no 5. Direto posição Duna. Passação do Vitor Golfeco. Ok, descendo para Golfeira, posição Duna, Vitor Golfeco. 1.895, adição 0 no 5. Encerrado, Mike Romeu Alfa. Agora 11 de água. Atualizar, botar em cima direto, bastidor, o que possível, senhor. Eduardo, Papá, Romeu, Mike, Eco, Juliette. Adoro. Uno 84, solo aos 30, nível direita, solo 121, decima 1. 21, Uno, gol 1184. Banheiro 63, 12, passa 140, Recife 126, decima 85. 126, 85, metro 12. Uno 184, livrou. 1184, está autorizado o táxi Alfa, reportando sua Juliette. Alfa, reportando sua Juliette, 1184. Afirmativo, autorizado o pouso, chamando 63 no 9. Existe, não é após árvore de CT. Bom dia, Vitor Charlie Hotel, após passagem do Oceano na curta, ali mantendo zero. O 2590 controle reautorizado para nível de voo 050. Autorizado para o 050 azul 1, solo 32, livre à direita, solo 121, decima 1. 2-1-1. De Salvador, vigilância, reporta para descida, direto posição Mari, Lima Quilo Bravo. C250, bom dia, direto ITAP, desce para 190. Está em contato com o radar 6250. Direto ITAP, desce para 190. Já decolagem, bom dia, chamei a 6309. 6311, bom dia. Estou autorizado Alfa Juliette, posição 0241. Gente, Juliette 02 é o que? Chamei a 6309. Posição na escuta, prossiga. Então, meu gol. 148, bom dia, direto posição Itape, desce, mantém nível de voo 120, está em contato radar. 1648. Itape 120, voo 642. Sr. Hotel, decolado aos 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Controle, bom dia, Papatango, vem de Alotel. Hotel, Hotel, bom dia, Suma 100, direto Coral, vigilância. Direto Coral, vigilância, pode tal. 2590, é autorizado para 3.000 pés, altímetro 1015. 1015, autorizado 3.000 pés, altímetro 2590. Então, Parro, meu Mike, Eco, Juliette. Spa Romeo, Mike Eco Juliette, controle. Retoração, curva direita para o A280. Espera, aguarde, mantenha o 190. Do 2590, direto posição Duna, 2590. Está presente pro de Duna, do 2590. Controle autorizado, voa direto Coral, tchau, Latel. Já tenho afirmo, direto Coral. Graças. O Xaner 6250, direto posição Duna, desce, mantém 4.000 pés, altímetro 1.0 no 5. Direto Duna, 4.000 pés, 1.0 no 5, Xaner 2590, redução 1709. 1709 para o azul 2590. O retorno Golf Eco, passando Duna, completa final LS, pista 90, torre 1895. 1895, vindo ao Golf Eco. O Salvador, bom dia, P3259, quem tirar Romeu para cópia Curitiba. Zero, direto, posição Duna, gol no 648. 050, direto Duna, gol no 648. Zero, decola uma zero, curva direita, saída árvore, elefa. Zero, fez o Lu 21. Após o Tigui, eu fez o Lu no 5 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decima 8. E o transponder 5464. 3259, autorizado Curitiba, nível 340, decolando da pista na 0, saída Arbor, transição elétrica com curva direita. Após a pergunta 21, o Tigir observou 15 restante conforme o plano. 1208, controle 5.